ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. 11 horas e 22 minutos, programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas com a sua participação por aqui pelo 991248325 e 992042222. O programa de hoje vai trazer para você o Grupo Sementes do Amanhã, Associação Sementes do Amanhã, falando sobre o Natal do Amor, que acontece aqui em Guaranésia no próximo dia 17 de dezembro. Vou receber também aqui a nutricionista Daniela Nardi. Vou conversar já com o pessoal do Grupo Donk, de olho na Câmara de Mococa. Então fique ligado, vão estar por aqui o Jair Aparecido Afonso e o Walter Fidelis, membros desse grupo formado em Mococa no começo desse ano. Mas para começar toda essa história, recebo aqui meu amigo Marcos Buledi, secretário de Cultura, Esporte e Turismo da Prefeitura de Guaxupé, para falar de um assunto sempre muito bacana e que a gente gosta muito, se tornou um dos principais eventos de nossa região, que é o Natal de Luz de Guaxupé, que está chegando. Marcos, bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia, ouvinte da Pássaro da Ilha. Em primeiro lugar, mandar um abraço para duas princesas, Maria Clara e Rafaela, minhas filhas, estão em casa ouvindo, falaram: você não esquece, papai? Falei: não. Segundo, estava comentando com você em off, fui buscar hoje lá nas minhas agendas, nas minhas anotações, os 4 anos em que nós fizemos o Natal. A primeira entrevista da semana que antecedeu o Natal foi na Pássaro da Ilha. E hoje, pela quinta vez consecutiva, isso estamos já se torna uma tradição. Estamos trazendo sorte. E é um prazer estar aqui com você, que sempre nos atende muito bem. Ah, e na cidade guaranesa, que é co-irmã, parceira nossa aqui também. As filhas lá dão palpites pro Natal? Dão palpites e estarão comigo semana que vem, no sábado, acendendo as luzinhas também. E o que que a gente pode esperar do Natal de Luz desse ano, Marcos? Porque o evento está crescendo demais, né? Quinto ano. É, nós vamos ter muita diferença, tá? Basicamente, nós vamos ter as luzes, óbvio. É, quando da vitória do Jarbinhas na eleição, em novembro, outubro, aí novembro, dezembro, a gente começando a refazer todos os planejamentos, quando nós chegamos no Natal de Luz, a gente tinha a ideia de que ele se tornou um evento da região, ele não é mais de Guaxupé. Tanto que se você pegar no encarte que a gente estava conversando, toda a MOG está presente, né? Numa parceria que a gente fez com a MOG, nós convidamos todos os agentes culturais da região, então assim, ele não é mais de Guaxupé. A partir do momento em que ele se torna uma referência da região, você tinha que melhorar o que é bom, corrigir o que a gente sabe que tinha que corrigir e trazer mais evento cultural. Eu digo assim que o Natal de Luz são as luzinhas, são os enfeites que enfeitam a cidade, são os brinquedos que a gente traz para as crianças, é o Papai Noel, mas se tivesse tudo isso e não tivesse os agentes culturais, não tivesse a cultura enraizada, ele não seria o sucesso que ele é. Gramado se tornou o sucesso que se tornou e começou pequenininho porque ele conseguiu entender naquela época que a cultura ela faz parte do processo de um evento. E aí a gente consegue trazer junto com o Jarbinhas. Ele pediu algumas modificações na questão de iluminação. Então a gente vai atender esse ano a Praça da Rodoviária, a Praça da Saudade, que é próximo ao cemitério, que continua de expandindo, temos algumas a Praça da Santa Casa. Então nós temos 3 novas praças, nós temos um novo presépio, nós temos novas figuras natalinas, nós vamos ter uma vila do Papai Noel, onde nós vamos ter brinquedos que as crianças interagem. Então a gente tinha só a questão da foto, nós tínhamos o Papai Noel, a cadeira para sentar para tirar foto. Agora vai ter brinquedos natalinos que as crianças vão poder interagir. Temos muitas modificações na casa do Papai Noel. Temos uma árvore que vai vir diferente, que vocês vão ver a partir de sábado. Surpresa. Então tem surpresa. E tem muito evento cultural, que eu acho que o grande, além de todos os agentes culturais da região e de Guaxupé, é o Alto da Semeadura do Mundo, que é um projeto que foi feito que é de São João da Boa Vista. O Jorge, ele foi chefe de gabinete do Ariano Suassuna em Fortaleza. Então você vai vendo o nível, tá? E ele tem um projeto que ele anda pelo país, o projeto custa 1,5 milhão, ele divide em cotas, é uma carreta de 15x8, então ele para na cidade, abre a carreta e faz um alto de Natal. Sim. Então aí ele divide esse valor nas cidades. A última cidade que ele faz é São João da Boa Vista, que é a sua terra natal, no dia 23, e na região ele penúltima. E aí ele nunca fez na região. E ele, então, quando ele foi começar a fazer pesquisa de campo na região, ele ia para Poços. E aí no meio do caminho ele falou: "Não, eu tô ouvindo dizer de Guaxupé, do Natal de Luz de Guaxupé". Ele veio para cá, o Jarbinhas comprou a ideia e estamos trazendo uma peça que nunca houve na região no dia 22. Então assim, o Natal ele se tornou um evento, acho que culturalmente da região. Você falou da participação das cidades da MOG, mas como é que vai ser essa participação? Nós fizemos um convite, através da MOG, nós temos um grupo da MOG de cultura e um grupo da MOG de esporte, certo, né? Do qual eu faço parte dos dois segmentos. Nós linkamos um convite na rede social, aos secretários, aos diretores, para que pudessem encaminhar nós, peças, agentes culturais da sua cidade para estar inserida na programação cultural. E assim foi feito. Então, nós somos 12, 14 cidades da MOG, se eu não me engano, tem 9 cidades que mandaram representantes para estar até o dia 23 participando com alguma ação cultural da sua cidade. Bom Jesus vai trazer coral, Muzambinho, um grupo de dança, e assim sucessivamente, então eles vão estar presentes. Cada ano que vai passando, a expectativa vai aumentando, né, Marcos? Né? Eu me lembro quando a gente falava aqui de 2014, até cobrava você de 2013, o pessoal já falou muito bem, e agora 2014, e agora em 2017, como é que é atender essa expectativa? Como você disse, já deixou de ser um evento das famílias guaxupeanas e se tornou um evento das famílias do sul de Minas e do leste paulista. Porque aí vem gente da Piratiba, São José do Rio Pardo, Mocó, Franca, a gente teve ano passado. Então, e aí, meu, como é pra atender essa expectativa? É difícil. É difícil, é uma tensão, só a gente lá do teatro sabe o que nós estamos passando. As últimas semanas, 24 horas, e aí eu tenho que agradecer muito à equipe da prefeitura. Quando eu digo a equipe, são os nossos secretários, nossos diretores, o prefeito, que entende que a gente tá. O Natal, pra você ter uma ideia, Antônio Cláudio, deste ano, o Jarbinhas falou assim, Buled, você vai entregar o projeto dia 30 de março. Dia 30 de março, o projeto estava na mão dele, aprovado. Valor orçamentário que nós queríamos. Sim. Então, desde o dia 30 de março, a gente está trabalhando nele. Efetivamente, desde o dia 2 de outubro, quando começou a colocar as luzes. Prática. A partir de então, assim, o atender é uma atenção muito grande. Então, a gente esse ano se preocupa em atender no mais... mais profissional, não que nós nunca tenhamos sido profissional, mas a gente vai buscando algumas coisas diferentes. Então, por exemplo, nós detectamos que o seu Darvinho, que é o Papai Noel, né, oficial, ele já é cansativo ficar diariamente, todos os dias, pegando crianças no colo. Então, esse ano a gente pôs no edital do Natal que nós queríamos duas Mamãe Noel. Tá. Nós queríamos duas meninas caracterizadas para poder fazer essa ação de pegar no colo, colocar no colo. Então, isso é uma questão que você pensa um pouquinho a mais. O público talvez não perceba isso, mas faz muita diferença. Faz muita diferença. Nós vamos ter duas pessoas dentro do teatro, uma dentro da casa do Papai Noel e uma na bilheteria do teatro, em que vão pegar dados oficiais para eu saber oficialmente quem veio, da onde veio. Tá. Isso gera pontuação no ICMS cultural. Então, eu tenho que ter esse dado. Nós linkamos junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, e eu mando ao braço ao Claudinei, secretário. Nós vamos ter um Natal social, Natal de Luz Social. Nós temos 4, 5, 6 ações, de primeiro da arrecadação de brinquedos, para no dia 23 a gente poder entregar para as crianças de baixa renda. Nós temos toda, os agentes culturais, eles têm que fazer uma contrapartida. A contrapartida vai ser em entidades carentes. Então a gente vai estar atendendo a ADG, a Casa da Criança, a PAI. Então nós vamos levar a peça de teatro a esses lugares. Lar São Vicente. Então, assim, são as pequenas coisas que vão fazendo a diferença do grande evento. Quando você vai se aproximando do profissionalismo e deixando, vamos dizer, o amadorismo, o amor Também não vai ficando meio de lado, Marcos? Não tem como. Ontem eu vou te dar um exemplo. Eu estava com o Paulo há pouco tempo atrás, até mandou um abraço. Sei que ele e Jarbinha estão ouvindo. Um abraço. Eles estavam num evento e aí ele falou: Buled, eu não posso ir, eu tenho que despachar com o prefeito, mas vamos estar no gabinete ouvindo. Ontem o Cassiano estava falando com o Joel, que é o responsável pela iluminação e é de Guaranésia. Sim. E ele nunca trabalhou nesse segmento, né? Só trocar lâmpada. E ontem ele, com o olho marejado, falava que ele está encantado de que ele, semana que vem, vai atender a criança. Então, quer dizer, não dá como você não ter o amor de lado, deixar de lado. O profissionalismo vai te cobrar cada vez mais, mas só de você, hoje, vindo pra cá, passar na cidade, você ver a equipe do Obras limpando, não que não faça todo dia, mas a gente sabe que eles estão fazendo numa semana que antecede um evento de turismo, sim, né? Sim. É aquilo, Antônio Cláudio, quando alguém vai na sua casa tomar a sua cerveja, eu sei que você prepara a sua casa com o melhor carinho pra receber seu amigo. É. E o que Guaxupé vai fazer a partir de sábado que vem é receber os amigos. Então a gente, como o Jarbinha diz, a gente tem que atender bem. É uma preparação diferente? Natal de luz, do carnaval, da festa de aniversário, tem uma programação. Totalmente, Antônio Cláudio. O Cassiano brinca e fala assim: eu faço 4 carnavais, mas não faço um Natal. Carnaval, você vai na sexta-feira, você licita, sexta-feira a empresa monta o palco, você contrata a banda chega de renome, passa o som, põe, vai 20 mil pessoas lá, bebe, acabou, vai pra casa dormir, quarta-feira de cinza, acabou. Sim. O Natal não acaba dia 23, o Natal acaba dia 6 de janeiro, aí tem o dia de reis, tem a desmontagem dos brinquedos, guardar os brinquedos, você não tá lidando com bebida, você tá lidando com criança, com aquele brilho no olho que vai receber um brinquedo do Papai fantasia, Noel, toda, a fantasia, né? Então é um evento diferente, o Natal é um evento diferente. É o que dá mais trabalho pra fazer? É o que dá mais trabalho pra fazer e eu posso mais deixar gratificante também, mais gratificante também. E eu tava vindo pra cá pensando isso. Hoje eu estou secretário, amanhã não estarei, né? A vida política é assim. Mas eu sei que o legado que talvez eu vou deixar a minha família e a família de Guaxupé é o Natal de Luz. E aí, meu amigo, você tá emocionado, mas eu vou ter que fazer essa pergunta. E depois, quando passar, porque passa, né? Passa. Você não vai ser secretário de cultura de Guaxupé pro resto da vida. Daqui 10 anos, por exemplo, quando você olhar esse Natal do Amor, como é que vai ficar esse coração, hein, Marcos? Eu espero que ele esteja tão grandioso como a gente faz hoje. Porque o planejamento é para isso, né? O planejamento é para isso. Pra isso, por isso, isso e a gente tem que agradecer aí ao vereador Nico, até então da época, em 2015, que entendeu que isso é uma marca de Guaxupé. Porque amanhã entra um outro grupo político e pode falar que isso é um desperdício de recurso. Não, ele é um investimento no turismo. A gente tem dados que comprovam que o comércio de Guaxupé cresce em torno de 25% as vendas nesses 20 dias. Então isso gera renda em Guaxupé, isso gera renda de turismo, o que não é mensurável. Nós sabemos. Vou te dar um dado. O EPTV, a EPTV EPTV Central, que pega Campinas, São João da Boa Vista. Quatro EPTVs. A Central, sabe onde eles vieram gravar a propaganda de Natal, que deve estar saindo por esses dias? Na Estação Café de Guaxupé. Legal. Agora, olha o que eles podiam estar gravando para lá. Sim. E por que eles vieram gravar aqui? Porque tem toda uma influência política e de crescimento da cultura da nossa região. Muito bom. E a gente vai ver isso a partir de que dia? 2 de dezembro. Dia 2 de dezembro. Sábado que vem, a partir das 19 horas. Tá. A gente vai falar sobre essa programação daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Já tem perguntas chegando ali pro Marcos. Daqui a pouquinho a gente faz. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, conversando nesse bloco com o Marcos Buled, secretário de Cultura, Esporte e Turismo de Guaxupé, falando sobre o Natal de Luz, dia 2 de dezembro, próximo sábado, então, abertura aí do Natal de Luz, né, com a chegada do Papai Noel às 19h30. Antes da gente entrar aqui na programação, Marcos, até os ouvintes aqui estão perguntando sobre a programação, estão curiosos para saber, a questão do reaproveitamento, né, algo que também você sempre fez questão. Esse ano também sempre, segue o mesmo esquema. Muitas coisas do ano passado sendo reaproveitadas esse ano. Desde 2013, tá? Desde 2013, vocês vão ver o Papai Noel grandão, os pinguins, todos os brinquedos que foram comprados em 2013 por essa gestão, eles permanecem em um bom estado de conservação. O Cassiano, diretor de cultura, passou a semana do barracão pintando, envernizando, a árvore verde, por exemplo, de guirlanda, ela vem pintada, árvore branca de 15 metros da catedral foi trocada a fiação. Então, isso é questão de honra do Jarbinhas e do nosso governo. É tudo reaproveitado, tá? A empresa que ganhou a licitação, que nós compramos esse ano a casa do Papai Noel, as casinhas para as crianças, os brinquedos, o escorregador, é a mesma de 2013. E aí ela fez algumas trocas para nós, porque ela reutiliza, ela põe na máquina e ela acaba consertando, né? Então, assim, é tudo desde 2013. E reaproveitável. As luzinhas, elas têm um reaproveitamento menor, porque a época chove, elas são de casa e aí acaba que estraga. Mas a gente tem reaproveitamento de luzes do ano passado, todas as figuras natalinas desde 2013. A partir de 2013, com essa ação do Natal de Luz, os moradores de Guaxupé, dos entornos das praças onde vocês iluminam, também entram. Sim, sim. A gente começa a ver novamente as casas sendo enfeitadas, sim, porque isso desapareceu nos últimos anos, né? Já tem casa hoje, ontem eu saí com o Cassiano, a gente tava fazendo um teste da iluminação, já tem casa enfeitada, já tem bar enfeitado. Vai na onda. Eu acho que é o que a gente tava conversando no intervalo, o turismo do Brasil, ele é mal aproveitado. É demais, né? Tá? Quando a gente ouve assim, falar assim, nossa, mas tem um problema na secretaria tal, mas está gastando. Não, eu não estou gastando, eu estou investindo em turismo, né? Isso tem um retorno, né? E a gente não sabe mensurar isso. Então, a gente vê em Guaxupé isso. Se você lembrar, em 2013 eu tive uma depredação na Praça do Planalto e na Praça da Santa Cruz. 14, 15, 16, as praças em que a população tomou conta, a do Planalto e a da Santa Cruz. Por quê? Porque entendeu que são bairros periféricos e que a prefeitura está chegando ao seu local, né? A Rua do Monte Santo, que é o terceiro eixo de comércio, que é ali no Parque 2, ela vem com figuras novas. Então, a gente podia só colocar as mesmas luzinhas todos os anos. Não. A mesmo enfeite que tem na Pereira do Nascimento, que é o eixo principal que desce para Conte Ribeiro do Vale e Dona Floriana, o mesmo enfeite é a da Monte Santo. E isso é valorizar toda a sua cidade. E essa população entende disso e nos ajuda a preservar. O comércio também entendeu a ideia e agora está participando mais, que eu me lembro que lá em 2014, né, quando a gente fez foi o segundo, eu perguntei sobre 2013. E vocês até que ficaram meio receosos, porque o comércio não tinha abraçado realmente a causa. Infelizmente, e aí não é uma questão da SIG, que somos parceiro, tanto que se você vê no encarte, tá aqui a SIG, ela vai nos ajudar com a parceria, tem na programação 5 dias que tem a banda, e aí ela que tá subsidiando, ela é parceira a SIG, só que nós entendemos que ela precisa, a SIG é uma associação do comércio, e que ela precisa do apoio do comércio. Ainda a gente não consegue visualizar que o comércio entende que o Natal é um evento para ele, né? É pro seu comércio. Tanto que no dia da festa da SIG, o Jarbinhas, no seu discurso, ele comentou isso. Valorize o seu investimento, porque a cidade está valorizando o comércio. Poderia ter mais. Eu acho que ainda o comércio não entendeu a importância disso. Mas é melhor do que 2013. Sim. Isso é inevitável. Avança. Avança. A passos lentos, mas avança. Né? Programação, então, vamos lá, Marcos, dia 2, então, grande momento. A gente tem a carreata, né, e a gente tem aí uma novidade já, tivemos um contato com os antigos mobilistas, e vai estar toda a frota, ou uma grande parte das frotas dos carros antigos, do clube dos antigos mobilistas, na carreata. Isso vai fazer com que o Papai Noel vai no trenó, e vai ter carros abertos, antigos, que é mais fácil, com todos os agentes culturais caracterizados das peças que eles farão nos 21 dias. Então nós temos às 19h30 a abertura oficial na catedral, com a primeira luz acesa pelo prefeito, pelo padre Reginaldo, por autoridades. Quero aproveitar aqui, Antônio Cláudio, e agradecer mais um conterrâneo de Guaxupeca, o João Miguel, subsecretário do Estado de Cultura. Nós temos uma verba de 50 mil em convênio com o Estado, graças a ele. Então é mais do que um parceiro, também deve estar presente no sábado. Eu tive conversando com ele essa semana. Fazemos a carreata na cidade, acendemos todas as luzes, e aí a partir do dia 3, às 20 horas, todos os dias, tem peça no teatro, e às 21 horas, uma outra novidade, nós criamos o palco luz na Praça dos Bambolês. É porque nós queremos levar a cultura para a rua. E aí ficava fechado a 256 lugares no teatro. Então, às 20 horas, nós temos ações. Então, você vê, 20 horas, Teatro Municipal Arlete Souza Mendes. Às 21, palco luz na Praça dos Bambolês, que é uma outra novidade que a gente pesquisou. Muitos dos ornamentos, dos enfeites das cidades maiores, ela é do eixo da árvore para cima, que pega o caule lá em cima, isso. A ramificação. A gente nunca fez isso. A Praça dos Bambolês vai ser o primeiro teste. O teste ontem que você viu em foto era para ver a altura que tá as luzes chegando nos caules, nos galhos, né? Então essa Praça do Bambolê, ela vem diferente de toda a cidade. Tá. Porque lá vai ter um palco denominado Luz, em que os agentes culturais vão apresentar pro público. Vão estar se apresentando todos os dias às 20 horas é teatro, 21 horas palco luz, do dia 2 ao dia 21. No dia 22 nós temos o Alto da Semeadura do Mundo, que é o Alto de Natal que nós dá do Teatro de Tábuas. No dia 23 o Cortejo de Todas as Folias de Reis. Paralelamente nós temos as ações sociais, nós temos parceria com o Moto Natal Solidário, que vai fazer o seu evento na praça, no campo da Santa Cruz. Dia 16, temos, né? Isso. Natal temos 16. No dia 14, na Vila Progresso, com a Polícia Militar, um Natal Solidário na Vila Progresso, que foi revitalizada pela Secretaria de Obras. Temos o Pedal Solidário, que é dos ciclistas, que vão fazer uma ação na Mogiana. Então, aí nós temos fora, temos na Santa Cruz uma peça de teatro. Então, nós temos o segmento que sai do teatro, sai da Praça dos Bambolês e vai pro bairro. E aí segue o fluxo, né? Vamos falar aqui do Natal de Luz Social, né? Esse evento que eu tô vendo aqui no flyer aqui, que estão doem um brinquedo. Isso. Para a distribuição das famílias atendidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Só levar o brinquedo no Teatro Municipal? Só. Isso é uma outra novidade que nós vamos ter. As cadeiras do teatro serão numeradas. Então, a partir das 18 horas, você for, das 18 às 20, vai estar aberto o teatro, você vai pegar um ingresso que tem o bilhete 55. Você vai ter a cadeira 55. Certo. Tá? Pra gente poder. Aquela questão do profissionalizar. Tá certo? É gratuito. O brinquedo é uma forma. Não, ele não é. O ingresso não tem a ver com o brinquedo. O brinquedo é você ajudar, mostrar a sua criança, seu filho, sua filha, que talvez aquele brinquedinho que tá de lado, ele vai fazer a alegria de alguém no dia 23. Ele pode estar doando. Ele pode estar doando. Então essa doação vai ser no teatro. Aí no dia 23 nós vamos entregar com a imprensa na Secretaria de Desenvolvimento Social para ela poder entregar as entidades, as crianças, as famílias carentes. Tá, e a gente tem então dentro do Natal de Luz Social, dia 15, às 9 horas da manhã na PAI, a turma do Chaves, né? Isso. Hoje é Natal? Do Grupo Paralelo de Teatro. Isso. No dia 18, no Lar São Vicente, com o Grupo Passarim. No dia 19, na ADG, com o Projeto Sarx. E no dia 19, do Grupo Dona Rosa, na Casa da Criança. Muito legal. Essa divulgação, hoje eu procurei, até falava com você antes aqui da gente entrar no ar. Procurei na internet, ainda não vi nada. Tá sendo divulgado agora aqui pela gente. Isso, é que eu disse, a primeira imprensa oficial é a Pássaro da Ilha. Eu estive com o Paulo ontem. Você deve tapar, a prefeitura teve um processo de licitação da agência de publicidade, muito de publicidade sai por agência. Sim. Não é oficialmente pela prefeitura. Ele me disse que segunda, que ontem ele teve um contato com a agência vencedora, e que segunda já vai ser feito contato com toda a mídia da região para poder aí o site Natal de Luz, guaxupé.com.br, vai estar no ar, os flyers e todas os releases e toda a divulgação, né? Já está autorizada pelo prefeito esse contato, né, que ele, com a agência, vai assinar o contrato para entrar em contato com todas as redes sociais e todas as imprensas. Queria falar com você, vamos sair um pouquinho aqui do Natal de Luz para falar do, da entrega que ocorreu no último dia 22 de novembro, né, dos final dos Jogos Estudantis, que é extremamente importante. Sim. Que eu até hoje não entendo porque as outras cidades não copiam isso e fazem isso, porque é a maneira de a gente tirar essa meninada do caminho ruim, do caminho de drogas. A gente vê tantos jovens nesse meio. Sim. E vocês estão fazendo isso já pelo quinto ano seguido. O que acontece, Antônio Cláudio? Em 96 o Dr. Heber ganha, e eu até então eu era técnico de basquete à época, não era concursado, eu era pago pelos pais que tinham uma associação de basquete. Em 97 ele realiza o primeiro jogo estudantis, até então com o diretor de esportes, o Calíquio. 98 a 2012 não teve jogos estudantis. Quando o Jarbinhas ganha eleição em 12, uma na pauta era a revitalização dos jogos estudantis. E aí nós estamos pelo quinto ano seguido. A importância dos Jogos Estudantis é, esse ano nós tivemos xadrez, atletismo com dardo, com disco, com corrida, com todas as modalidades de quadra. Se você pegar, em 2012, eu entrei 2 de janeiro de 13, o ranking de 12, eu sempre falo que a educação enche a boca para falar do IDEB. É. Eu encho a boca para falar que eu recebi em 35º lugar em 35 e hoje eu sou vice-campeão da região em 40 cidades. Eu só estou atrás de Poços de Caldas. É um outro nível, é um outro parâmetro. Então, isso, se o esporte evoluiu, se deve substancialmente aos Jogos Estudantis. Porque a partir de então, há um contato maior com as escolas, há uma cobrança do aluno para o seu professor de educação física, para aquela aula tem um porquê, que é o jogo estudantis, uhum, né? Há todo um profissionalismo do primeiro ano de briga, de um menino ir de chinelo e hoje ele uniformizado, porque a escola assim entendeu, né? Nós começamos com 15 e 17, hoje nós temos 11, 13, 15 e 17. Sub 11, sub 13. Nos jogos estudantis. É. Então isso é o reflexo da evolução do esporte de quadra de Guaxupé. Passa pelos jogos estudantis. E cria uma rivalidade sadia. Cria uma rivalidade sadia nas escolas. Então, por exemplo, se você pegar a premiação, 90% é Benedito Leite Ribeiro, André Cortez Graneiro, Polivalente Ginásio. E aí me aparece campeão do Sub-11, Major Luiz Erbini. Você pega o xadrez dominado pelo Colégio Objetivo. Você pega o atletismo dominado pelo Nossa Senhora da Aparecida. Aí você tem a melhor corredora, ela mora na Praça da Santa Cruz. E aí ela vai treinar e vai representar Guaxupé. Isso é por quê? Por causa dos jogos estudantis. Né? Então, essa interface da divisão de esporte com a Secretaria de Educação, ela dá o resultado do esporte de Guaxupé hoje. Quantos estudantes, mais ou menos? Média de 600 inscritos, 600? Entre todas as escolas, do 11 ao 17. Muito tá? bom, né? Muito eu bom. Acho que isso realmente é outro legado que você vai estar deixando, Mike. Se Deus quiser, um outro legado. É. Mostrar que hoje, Antônio Cláudio, você tem em Guaxupé um programa que chama Talentos Esportivos, que é mais nada do que toda a minha divisão de esporte. E hoje, aí, se você. Um exemplo rápido. Quando a gente assumiu, tinha 3 professores concursados na divisão de esporte. Hoje são 6. Então, o prefeito Jarbinhas dobrou a quantidade de professores de educação física. Ainda, né? Pra atender muito cidade, pouco. Né? No tamanho de Guaxupé, 52 dobrou. Mil habitantes, você dobrou. E aí eu tenho 6 estagiários. Então, eu tenho 14 profissionais que lidam com o esporte de Guaxupé. Da divisão de esporte. Guaxupé tem muito mais do que isso. Mas da prefeitura, 14. E eles vão às escolas no programa Talentos Esportivos, contraturno, autorizado pela diretora, e vão captar os alunos que estão na educação física. E aí vão dar aula, vão dar vôlei, basquete, futebol, handebol, na quadra da escola. E ali você garimpa aquele talento para poder depois ir para a Vila, para o ginásio do Bela Vista ou para o poliesportivo, aí treinar e representar a Guaxupé. Representar a Guaxupé nas competições. Exatamente. Que tem pela região. Exatamente. Se a gente for dar uma resumida aí no ano de 2017 no esporte guaxupeano. Eu termino em vice-campeão. É. O que eu era 35º, depois eu fui 25º, depois eu fui 15º, depois eu fui 6º, eu fui 3º e eu termino em 2º. Então continua o processo de evolução. Temos problemas, Antônio Cláudio? Muito. Temos um problema estrutural. Antônio Carlos Costa Monteiro vai passar por reforma, Vila Olímpica tem que passar por reforma, praças de esporte tem que passar por reforma, somos perfeitos? Não, mas sabemos fazer nosso dever de casa. Resultados, se importa? resultados, quando eu digo receber medalhas, ganhar troféus aí pela região? É importante, mas o mais importante é você saber que lá no Major Luiz Hermine tem crianças de 11 anos que foram descobertas e que vão ganhar e perder, mas elas vão entrar no eixo do esporte. Aquela galera que começou lá em 2013, a gente já tem alguém assim, algum destaque? Ah, tem gente pra fora, tem principalmente o pessoal do handball, né? Tem muita gente do handball pra fora que joga fora de Guaxupé hoje, né? Mas também aí pra jogar fora tem que ser muito craque, tem que ser um Neymar da vida para poder se manter, que é, né? Muito difícil, que é, né? Muito difícil no país hoje. Marcos, show de bola, meu amigo. Obrigado. Valeu mais uma vez. Obrigado, Antônio Cláudio. Obrigado, Pássaro da Ilha. É um prazer estar aqui novamente com você. Você é mais do que parceiro. Já tem um convite oficial para você poder estar conosco no dia 2. Independente se vai ter um contrato com o Pássaro da Ilha ou não, mas isso é pela amizade que nós temos, né? Prefeito Jarbinhas gosta de estar aqui sempre, eu também. E convidar toda a região, Guaranésia, região, a estar conosco nesse 22 dias, não é um evento de Guaxupé, é um evento da região. Passem por lá, visitem o teatro, tomem um café conosco, brinquem lá nos brinquedos, visitem Guaxupé, assistam uma peça de teatro que você vai fazer seu filho mais feliz. Existe aqui na nossa micro, sul de Minas, vamos pegar sul de Minas e todo o leste paulista, algum evento referente ao Natal desse esporte? Não. Não existe. Isso eu falo com orgulho. A gente pegar Ribeirão Preto? Não. Alfenas, não. Poços de Caldas, para você ter uma ideia, você deve ter esse dado, saiu no EPTV anteontem. A Secretaria de Turismo de Poços está licitando ontem um evento que começa daqui 10 dias. Né? Então, isso a gente mostra o profissionalismo da nossa região. Nossas licitações foram em agosto. Né? Então, assim, não existe na região hoje, leste de São Paulo, sul, sudoeste de Minas, nada similar ao Natal de Luz de Guaxupé. E da nossa região. Beleza. Obrigado, chefe. Valeu, meu amigo. Aquele abraço. Outro. Intervalinho comercial, voltamos já, dando sequência no programa Expresso deste sábado. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.